O equilíbrio. Mas antes de falar em equilíbrio, eu quero falar de um dos grandes filósofos americanos que viveu no século passado, e ele deve ter morrido mais ou menos lá em 1980, 1975, 1980. Ele era professor da Universidade de Harvard, dava aula de Direito, e ele escreveu uma obra fenomenal, Uma Teoria da Justiça, na qual essa obra ela é composta por três partes, sendo que a primeira parte é a parte teórica, a segunda parte é a parte prática e a terceira parte, que é um outro livro, né, que é a conclusão. Esse livro é um tijolaço desse tamanho aqui. Eu tive a oportunidade de fazer o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso na Universidade de Caxias do Sul, e licenciatura plena em filosofia, trabalhando a obra teórica do John Rawls, a primeira parte do livro dele. Eu li, reli duas, três vezes. Em resumo, ele fala nesse livro, nessa obra dele, a primeira parte. Eu nem tentei ler as outras porque é muito complicado. Já entender a teoria é complicado, que dirá a parte prática. Ele fala praticamente sobre equidade. O que que é equidade? Ele não fala em igualdade. Ele fala em equidade, que é equilíbrio. Equilíbrio, equidade, equilíbrio, certo? E ele fala muito sobre essa questão global do nosso planeta, né? E ele diz assim que é muito difícil, na questão global, existir um equilíbrio. Por quê? Estou falando questão global, não pessoal. Agora, é muito difícil nós conseguirmos, na questão global, termos equilíbrio, porque aonde existe liberdade, não tem igualdade, gente. Analisem isso. Aonde tem liberdade, não tem igualdade. E aonde tem igualdade, não existem liberdades. Então, nós somos um planeta desequilibrado. Nós somos um planeta de provas e expiações aonde o equilíbrio não existe. Nem equilíbrio social, nem equilíbrio econômico, não existe equilíbrio político, ético, não existe, não existe equilíbrio religioso, não existe. Nós somos um planeta de provas e expiações aonde nós somos parte de um planeta desequilibrado, aonde, no atual momento, estamos sofrendo uma mudança de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, aonde as igualdades e as liberdades terão que viver juntas para ver aquilo que ele chama de uma teoria de justiça. Bom, o planeta não muda sozinho, gente. O planeta muda com a mudança das pessoas. Se as pessoas, se nós não mudarmos, o planeta não muda. O planeta ele pode estar mudando aí com um monte de meteoro, com um monte de vulcão para cá, vulcão para lá, que nos últimos 30 dias aconteceram aí mais de 50 vulcões, mais de 50 maremotos e terremotos, enfim. Está acontecendo alguma coisa no planeta que nunca aconteceu, pelo menos que a gente desconhece, que a gente não sabe. Pelo menos nossos pais, nossos avós nunca viram acontecer aquilo que está acontecendo no nosso planeta. 40 graus negativos nos Estados Unidos é algo estranho. Chuva, neve no deserto do Saara é algo que está meio danado. Rios, lagos nos desertos da Arábia Saudita, meio complicado. Os camelos sentindo as pedradas de chuva de pedra nas costas, alguma coisa está desequilibrada. Então, nós não estamos num planeta de equilíbrio. E nós temos, além de tudo isso, uma, aquilo que eles chamam de virose, né? Que é a pandemia, que é a Covid, que não ajuda nada, não ajuda em nada as pessoas serem equilibradas. Porque ele afirma aqui, o John Rawls, que é impossível existir pessoas 100% equilibradas durante todo o dia se nós estamos num planeta 100% desequilibrado todos os dias. Então, agora juntando a questão espírita e juntando a questão agora aqui filosófica cristã, como é que a gente consegue manter o equilíbrio? Como é que a gente consegue manter o nosso equilíbrio? Se nós estamos passando por momentos assim extremamente desequilibrados, a gente não tem mais liberdade. Não tem mais liberdade. Certo? Os meios de comunicação, telejornalismo, o jornalismo, a televisão, se tornou, na verdade, uma indústria do medo. Como é que a gente vai fazer com que todo esse medo divulgado através dos meios de comunicação, a gente consiga manter o equilíbrio, gente? Eu não estou dizendo que aqui nós, que frequentamos uma casa espírita e que a gente tem um conhecimento um bom pouco mais elevado, que a gente não consiga manter o equilíbrio. É claro que a gente consegue. Mas é parando de assistir essa indústria do terror, parando de assistir ou ler aquele jornal que só tem notícia ruim, que só fala mal de um, fala mal de outro, não tem notícia boa em lugar nenhum, e nos transformarmos em pessoas que acreditamos em nós, pessoas que acreditam nas nossas potencialidades, que acreditam, que nós acreditamos naquilo que nós acreditamos dentro do Espiritismo. Em todos os casos aqui eu vou falar, existem aquelas leis, a lei da reencarnação, a lei da causa e efeito, a lei da justiça, a lei do trabalho. Então, na verdade, nada acontece por acaso. Vocês pensam que essas pessoas que morreram do Covid-19 morreram por acaso? Ora, tinha algum motivo. Sendo que Jesus mesmo falou isso. Que ninguém, nada acontece sem que ele saiba. Ele é onipotente, ele sabe tudo, ele é onipresente, ele está presente em todo lugar, a toda hora. Ele é onisciente, ele sabe tudo a qualquer hora. Ele vai permitir que aquela pessoa lá morra do Covid, se não é para ela morrer? Nós temos que pensar nisso. E mais uma, nós que somos adeptos, estudiosos, eu me considero um estudioso do Espiritismo. Eu, em todos os casos, vocês são mais jovens, né? Eu tenho 62 anos. Se eu tiver que partir dessa tal de Covid, bom que seja, eu vou encontrar uma vida lá no outro lado. Eu não vou morrer. Então eu não vou ficar neurótico por causa dessa indústria do medo. Eu tenho que ter coragem. E usar máscara onde é necessário, passar álcool onde é necessário, nos cuidarmos. Porque se nós não fizermos isso e morrermos do Covid, bom, aí nós estamos nos suicidando. Mas sem neurose, gente, com calma, com serenidade, sem medo. A gente não vai a lugar nenhum com medo. E muito menos a gente vai manter equilíbrio nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, com a nossa família, com nossos funcionários, com nossos chefes, com nossos amigos, com todo mundo, se nós não estarmos equilibrados. Mas para nós termos o equilíbrio, nós temos que esquecer um pouquinho do nosso planeta, que está em franca ebulição, e nos lembrarmos que nós estamos em franca ascensão. Franca ascensão para o mundo de regeneração. Isso aí é aquilo que se chama de energia quântica. Quântica. Certo? Então todos nós temos essa possibilidade de ascender, de sermos mais equilibrados. Mas se nós continuarmos vendo a indústria do terror, a indústria do medo, vamos fazer o quê, gente? Aquilo não vai passar equilíbrio para a gente. De jeito nenhum. Não vai passar equilíbrio para a gente. Nós temos que ser equilibrados de uma forma que vem aqui de dentro. Aqui de dentro do aprendizado que nós tivemos através do nosso estudo dentro do espiritismo, do espiritualismo, daquilo que nosso pai, nossa mãe nos ensinou, nossos avós, ter calma, ter paciência. Agora que é a hora de nós aqui mostrarmos que nós temos conhecimento, que nós temos um norte a seguir, que nós temos algo dentro de nossa mente, dentro do nosso coração, que nos ensina que nós temos que andar do jeito certo para nos mantermos equilibrados. Não importa o que aconteça em Caxias, ou Nova Pádua, ou onde quer que seja, ou no vizinho, vamos cuidar cada um de nós, de nossa família, e vamos esquecer os outros. Quando os outros forem pedir ajuda, auxílio, claro que nós teremos que ser os primeiros a auxiliá-los, mas sempre, sempre com as proteções, sempre com as proteções devidas. Então, gente, sem medo, sem pavor, sem medo, tudo com normalidade. Muito obrigado.